voo 9869, está autorizado a alinhar e manter a 10 após o Airbus da TAM? November 8-4, Mike Tango. Complete the last final approach and contact Salvador Tava on frequency 12.118.95. 1895, 824 Mike Tango, sitter. A good night for you. So, tower November 824 Mike Tango, ILS X-ray 10. November 824 Mike Tango, expect landing clearance, altimeter set 1015. Livrou a pista, TAM 3290. Ok, TAM 3290. Solo 33, Xang, solo 219. 219, boa. O voo 824 Mike Tango, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear to land on 10, November 824 Mike Tango. Imagem do Airbus da TAM, retaguarda, para prosseguir para a posição 03, após autorizado, reforço o tanque para o táxi. Posição passagem do TAM, retaguarda para 3, autorizado 2, reforço para o táxi, 10. 1969, boa tarde, contato com radar na decolagem, sobe 360, Telefa, vigilante. 360, direto, Telefa, gol 1869. Papa Tango, Romeu, direto, Romeu, condições de guarda, presente, direto, rotatório. Viva, da presente, rotatório, Romeu, direto, Romeu. Livre, reporte visual com campo. Rotatório, reporterá visual com campo, Romeu, direto, Romeu. November 824 Mike Tango, on the ground at 37, contact ground control 121 decimal 9. 21 decimal 9, November 824 Mike Tango. November 824 Mike Tango clearing on to Delta, going to Airstar. November 824 Mike Tango, text approved via taxiway Alpha, hold short of taxiway Juliet. Okay, via Alpha, hold short Juliet, November 824 Mike Tango. Azul 4206, aguarde para o feedback acionamento. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no zero, 15. November 824, Mike Tango, taxi approved via Mi Imperial until taxiway Lima. Call me on Lima taxiway. Azul 4206 autorizado, feedback acionamento, reporte pronto para o táxi. Feedback em portaria, Azul 4206. Quando o Juliette Romeu, a 8 milhas noroeste do campo, está em contato visual com o aeródromo? Afirma, contato visual, da Juliette Romeu. Chama a torre Salvador em 118.95, boa noite. 1895 grato, boa noite, senhor Romeu, Juliette Romeu. Voo 1869, faça 150 para 360. Chama centro Recife, frequência 128, decima 8. 1288, obrigado, nota base. Do constante, aguarda a autorização de pouso, Romeu e Juliette Romeu. Sente nível no 3-0, aguarde. Roger, November 824 Mike Tango, continue your text via taxiway Mike, call me on taxiway Quebec. Okay, via Mike, we'll call you on Quebec, November 824 Mike Tango. Azul 2712, pronto, cópia. Azul 2712. Autorizado Aracaju via Golf 677, nível 130. Saída Conde, decola pistona 0, curva à esquerda. Aciona o transponder 0271, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado nível 130. Da Conde, decola da 10 com curva esquerda, intercepta Golf 677, transporte selecionado 0271, frequência do controle 19935, Azul 27 no 2. Azul 27 no 2, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Será pronto para o acionamento 272. 3-0, direto, Lida, Oceania 6-0. O azul 4206, 120 a bordo com 3 horas e 20. Alternando Serra Bravo, Serra Golfo. Ciente azul 4206, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via Taxi Índia. Quando pronto, chamei torre em 118.95, ajuste no 015. Já testa a posição da 190, atravessa o Taxi Índia e baixa uma 295, azul 4206. Boa. November 824, Mike Tango, call tower 118.95 for cross the runway. 118.95, tá? A 60 milha de Salvador, posição coral, chama contra o Willi Léo, frequência 120, decimal 1, azul 2591. Bateu, vai tomar um 201, para trabalhar, 2591. Excelente final de dia. Somente, bom voo, 2591. Ah, foi. Tower November 8, 24, mais 10, holding short, holding point, stable. Okay, maintain position, November 824, Mike Tango. O Romeu Juliette Romeu no som, os 4-5, qual o hangar? Tá autorizado até o pátio 5, ao estacionar a frequência livre. O November 824, Mike Tango, follow traffic until apron 5, and leave frequency at apron 5. Azul 4206, decolagem autorizada da 10, vento é 1-0 graus, 07 nós. Ele decola da 10, azul 4206. Salvador, é o 3897, quem tiver informação, fixa. Já 3897, autorizado Guarulhos, via UPZULU 10 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída da EL, Leda, Motiva, pista 10, curva à direita. Transponder 5170, frequência do controle Salvador em 119.35. Autorizado 320 para Guarulhos, via Pesulo 10, Taubaté. Decolada 10, curva direita, saída é o meio da Mônica. Responde 5170, controle 1935, dá no gate 5, tá 3297. Tá 3897, repita o nível autorizado. 320, o nível autorizado está 3297. 3897, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Ah, só tem a posição, 3897. Chega 6201. Positivo. Qual a chance do olhar, né? Movimento pro olho da gel, pro 6201. Manda os 48, chame o controle em 1935. Boa viagem. Controle 1935, uma boa 4206. Controle boa, azul 4206. Decolou na saída PUCA, cruza mil pés. 4206, bom, boa noite, contato radar, direto Jomo para 330. Subindo ao 330, na pro de Jomo, direto, azul 4206. 6201, autorizado, direto da GEL, 6201. Muito grato pela coordenação, direto da GEL, 6201. Pois não, passa 1 no 40, 6201, chama agora centro Recife, frequência 125, decimal 1. 125, decimal 1, 6201, obrigado, boa noite. Salvador, boa tarde, está 3677, para a copa, informação Vitor. 3677, autorizado Brasília, via UP Zulu 17 até Apino, nível 340. Perfil de saída Argo, após a posição Elefa, pista 10, curva direita. Transponder 5161. Frequência do controle Salvador em 1-19-35. Autorizado Brasília, nível 340, no plano Apesul 17, até Apino. Decola na saída Aron, com curva direita para a posição em transição alerta. Transponder 5161 e controle de saída 1935, tá? 3677. Transmeia 77, confirmando nível 340, saída Arbor. Soletro, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo. Por gentileza, repita a saída. Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo, transmissão elétrica. 3677, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará quanto pronto. Comandor Azul 2712, está pronto para pushback na rampa. 712, confirme. Afirma, Azul 2712, pronto para pushback na rampa. Azul 2712, ciente do acionamento, reposta o piloto para o táxi. Contará, pronto para o táxi, 2712. 4206, passa nível 140, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, boa viagem. 2545, uma boa. Portugal 022, taxi approved until holding point, runway 10, via taxiway Inca, on red, when red, call tower 118.95, UNH 10115. UNH 10015, the taxi holding point runway 10 via India, and when ready 118.95, via Portugal 022. Yeah, Portugal 022. We'll need about 10 minutes on the position. How many minutes? 2 minutes. Roger, call me ready. Welcome. Está 3897, aguarde para o pushback acionamento. Aguardando o táxi 09 da Portugal, os 230 na outra vez da posição 11, aproximadamente 2 minutos. Salvador Azul 2702, está pronto para o táxi, 61 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Serra Branca, Serra Vista. Alô 2712, autorizado o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Autorizado o táxi, reportará para ingresso no pátio principal 2712. Salvador Reporte Gal 0622, ready. Reporte Gal 0622, taxi approved until holding point, runway 10 via taxi to Angel, and when ready, call tower 118.95, QN8-1015. Echo 015, when ready, 118.95, 0, and holding point running 10 by Airport 0622. Azul 2712, seguirá o Airbus 330 da Air Portugal, via Taxway Índia, quando pronto, controle de espera da pista no 0, chame torre em 118.95, ajuste no 0 no 5. Gente, como número 2, seguindo o Airbus da Air Portugal, Air Portugal e o portugal chama torre em 118.95. Nós estamos aqui no pátio 3, a gente aguarda aqui no pátio 3, então estamos na aeronave da Air Portugal, viu? Vocês aguardem a passagem da aeronave Airbus 330 da Air Portugal. Após a passagem do tráfego via parte principal, autorizado prosseguir. Ok, agora no visual, muito grato, 2712. Após o azul, o TAP, o azul, o TAM 3297, TAM 3897, após o Air Portugal e o ATR da Azul, será autorizado agora. Oceanair 6259, Salvador. 6259, está ciente da informação, autorização Guarulhos. 6259, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista 10, curva à direita após a decolagem. Transponder 5175. Frequência do controle Salvador em 1.18.35. Frequência do controle Salvador em 1.19.35. Tá, gente, autorizado Guarulhos, o 360 via Brasil, 10 até Taubaté, 6 até a El, Leda, Mostra, curva direita, pode falar. Transponder 5175, controle de saída 1.19.35, Oceanair 6259. Oceanair 6259, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte pronto. Após a passagem da VR da Azul, retaguarda autorizado para o chibeque acionamento, reporte pronto para o táxi. Após a passagem da VR da Azul, Índia, Salvador Tel, boa noite, Portugal 0-2-2. TAP 0-2-2, we line up and take off runway 10, wind 10 degrees, 07 knots, QN8-1015. Unit 10156, line up and take off runway 10.00. Solo Salvador, 645, autorização Vitória. Uno 645, aguarde cópia. Pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Vitória, nível 360, via Pesulu 44. Perfil de saída da El, Leda, após seguro, pista 1-0, curva direita, transponder 5403. Frequência do controle Salvador em 119.35. 360, autorizado, Pesulu 44. Dael Leda seguro, com curva direita, transponder 5403, controle 1935. Uno 645, cotejamento correto, recorte pronto para o pushback e acionamento. Está pronto, posição 2, pushback. Aguarde no 645 para o pushback e acionamento. Gente, na sua escuta agora. Giro tutu. Airborne 04, Departure 119.35. Contact Departure 119.35, Portugal 022 Heavy. Até a próxima, obrigado. Alô, Departure, Portugal 022 Heavy, and passing 1,500 feet. 022, rate the contact from Departure, Cargo maintain for Clavitry 70, book Departure. Level 370, book departure, Portugal 022. Está 3897, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via taxiway Inter. Quando pronto, chame torre em 118.95, ajuste no zero no 5. 3895 via Inter, está 3897. 645, após a passagem depois da TAM retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Após a rapazação, autorizado, chame o táxi. Decolagem está autorizado. Certo, azul 2712, decolagem está autorizado. Corre, Alta 3897, a ponte espera dar no 0. Alta 3897, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Autorizado a alinhar e manter Alta 3897. Azul 2712, decolado ao 08, sabe controle Salvador na frequência 119.35. 1935, 2710. Estou em Salvador, azul 2710, decolado a perfil da... Conde, na sua escuta. Azul 2712, livre ascensão, sem restrições, a 130, direto Conde. 130, direto Conde, 2712. 3897, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 2, 0, grau 0, 7, 9. Para o táxi, 1615, 115 a bordo, 3,50 galhão. Copiou? Afirmo no 645, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Texo Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Índia, ponte para 1895, obrigado, boa noite. Tá 3297, decolada ao 10, chame controle de Salvador na frequência 119.35. 1935, Salvador, está 3297. Portugal 0022125.45, 1, 2, 6, 8, 5. Portugal 0022, obrigado. Foram 645 autorizado a alinhar e manter a pistola 0. Alinha e mantém, 645. 3897, decola cruzando 2000 pés. 3897, contato radar, saída da E, autorizado direto Leda, subindo 320. 320, direto Leda, dando 3297. Autorizado, decolagem pistola 0, vento 120, grau 089. Iniciando decolagem 0, 645. Para o táxi, para 3673, autonomia de 3 horas, alterna Uberlândia, 133 a bordo. Então, 3677, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero, via taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste na 0 no 5. O táxi é Índia, no ponto de espera de 295, mas está bem, 3677. Salve, Salvador, Chané 6259, para o Chané 6259, autorizado, se tiver estacionamento, reporte pronto para o táxi. Reportar para o táxi, Chané 6259. Cruza 1300 na Dael. Com 645, contato radar, saída da Dael, se mantenha 360. Zero, quando possível, solicita a proa de Leda. Cruzado, Leda. Obrigado. Controle com 1705, Paulista, na sua escuta. 1705, sem a identificação, chegada é bom. Se autorizado descida sem restrições, para 2000 pés. O ajuste é Salvador no 0 no 5. 2000 pés, sem restrições, 0 no Então, 3677 autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, vento 120 graus, 09 nós, ajuste de altímetro no 0 no 5. Decola a pista no zero, 3677. Motiva 3897, obrigado. Em 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Voo no 645, tráfego 12 horas, 12 milhas, mesmo rumo, cruzando 120 em subida ao 320, alfa 320. 7645. Boa noite, Solo Salvador, é o 3283. São 3677, decolar 1298, sob controle Salvador, na frequência 119, decimal 35. 2283, boa noite. Autorizado Brasília via Pesulu 17, após conforme o plano, nível 360. Perfil de saída Arbor, após posição Elefa, pista 10, curva direita, após a decolagem. Transponder 5415, frequência do controle Salvador em 119, decimal 35. Brasília autorizado, aerovia uniforme do Lua 17, após conforme rota, nível de voo 360. Decola pista no zero, curvando em direita, perfil Arbor, transição Elefa. 5415 no transponder e o controle em 119, decimal 35. Tá 3283, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Obrigado, Luna, 1-0. São 3677, prossiga. Pode confirmar, não está autorizada a voada presente nessa? Eu já estou autorizada nessa. É nessa na proa, 3677. 705, se autorizado o final do procedimento, ele é 68, está no zero, reporta com o andando no localizador. Afirma, no 705, livre ele é, se reporta no localizador. Reportaremos no localizador, no controle Salvador, na frequência 119, decimal 35. Trava 35, boa noite, acionar, 62 e pronto. Salvador, boa noite, Janeiro 6259, cruza 1400. Senhor, na escuta do 6259. Senhor, 6259, contato radar, saída da El, submontanha 360. Ok, saída da El, 360, Janeiro 6259. Obrigado, direto Leda, Xenema 259. Direto Leda, Xenema 259. 3677, chama Recife em 1288, alterna 1260. 3680, boa. Salvador, boa noite, 27, retorno da Azul, sente a informação whisky. Confirmando a nave? O Azul 2781. Azul 2781, autorizado Vitória da Conquista. Aerovia conforme o plano, nível 180. Perfil de saída Arpos, após posição Elefa, pista 10, curva à direita. Transponder 5420, frequência do controle Salvador em 119.35. Gente, Vitória da Conquista, noite do zero, autorizado, saída arbórea, após elevo. Contorno zero, curva direita, transponder 5420, controle 119.35, 2781 da Azul. Azul 2781, no protegimento correto, reporte pronto. Espero que estiver aqui assinamento. Gente. Tudo 7, 1, 2, controlando. Tudo 7, 1, 2. Tudo 7, 1, 2. Serviço radar encerrado, 3 minutos para a posição Conde. Estamos agora na Caju, 1, 2, 0, 3, 1, 3, 1. Agora na Caju, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 7, 1, 2. Autorizado, gol 1705. Tem chutando 18.95. 295, obrigado, até já. Aí, boa noite, gol 1705, vai passar o externo embaixo para baixo. 1705, tráfego avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 120 graus, 08 nós, ajuste de altímetro na 0 no 5. Na 0 no 5, 1705. Stan 3283, portão número 3, pushback acionamento. Stan 3283 autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o TAC. Autorizou, Stan 3283.